sábado. Boa noite, Gol no 889. Gol no 889? Ah, sim, boa noite. Boa noite, Gol no 889. Observe o início da rolagem do Airbus da TAM ali e mantém após. Frente após o Airbus ali, mantém. Gol no 889. Boa noite, 889, livre decolagem 10, vento 080 Continua em aproximação, aguarde a autorização de pouso. Certo, aguardando a autorização de pouso, igual 9278. Bom, no 889, decolou 49, chame controle 119, decimal 8. 98. Bom, 9278, cheque trem. Passou outra voa, 9278. Boa 9278, livre pouso 10, vento 090 graus, 099. 7, livre pouso na 10, boa 9278. 9278, Paula 52, direito 1219. Direito 219, gol 9278. Torre, Papa Romeu, Romeu Gravata. Romeu Bravo Oscar, prossiga. Estabilizado no ILS, solicita modificação de regras, prosseguir com base pela direita, cabeceira 197, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, cancelado 53, base pela direita 17, reporte para final. Gente, Oscar. Ô Torre, o gol 9278. 9278, Torre. Só uma pergunta, é pra manter essa frequência, o 9278? Negativo, 1219. Ah, grau, 219. Salvador, boa noite, 3662, ponto de larga 10 pronto. 3662, a linha decola 10, vento 080 graus, 099. A linha decola no 3662. O meu Bravo Oscar livre pouso no 7, vento 080 graus, 099, cheque trem. Baixar travado, Oscar. Centro-estivo, boa noite, com 889. São 3662, decolou 56, chame o controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Gente, Romeu Bravo Oscar, frequência livre, estacionar. Obrigada, boa noite. Salvador, Chané 6393, boa noite, passou, sim, vai partir outra luz, igual. O Chané 6313, sim, ele pouso no 0, vento 08, 0 grau, 099. Ele pouso no 0, 6313. Oi, muito boa noite, Azul 4298, está na final, baixado e travado. Azul 4298, ciente, livre pouso no zero, vento 08, 0 grau 08, 9. Livre pouso no zero, 4298. Azul 4298, sala 07, direito no 219. 2224, a linha e decola no zero, vento 080 graus, 08. A linha decola, 2224. série 2224, decolou ao Zuno 3, chame o controle 1998. Com o controle agora 1198, obrigado, uma boa noite e bom trabalho. Boa noite, obrigado. Trip 5216, a linha aí da cola, pista 1-0, vento 08, 0 grau, 08 mais. Devolve 1-0, 5216. Nove oito, boa. Golo 604, Torre de Salvador. Muito boa noite, já passando agora o Índia Serra, baixar o trabalho. Gente, Golo 604, livre pouso no 0, vento 080 graus, 08 nós. Tem livre pouso, Golo 604. Alfa Golfo Papá na escuta da torre. Torre Salvador 4235 da Azul, final de 6 milhas, baixei pra lá. Azul 4235, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Ciente, vai aguardar. Bono 604, solos 21 no direito no 219. 219, bom. Azul 4235, livre pouso no 0, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso no 0, azul. Caso 4235, solo 24, direito no 219. Direito 219. torre total 9907. Total 9907, altímetro 102, reporte como totalmente baixado e travado. Vamos reportar como baixado e travado. Torre Salvador, gol 9287, está aproximando o ponto zero, está pronto. Gol 9287, tem condições de autoria, a linha decolar sem parada, o vento 090 graus com 07 nós? Afirmo. Autorizado então, ingresso, decolagem, pistão zero sem parada, o vento 090 graus com 07 nós, informo 727-200, aproximadamente em umas 2 milhas para o externo. Tá, sim, tá alinhando e vai entrar decolagem, 1-2-7. Passando externo, baixou e travou total. Rede total 9907, travou avistado, altímetro 1012. Continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardo. Total 9907, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 08 nós. Sim, autorizado pouso, total 9907. Voo 9287, decolado aos 37, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, voo 7287. Total 9907, totalmente controlado no solo de Salvador, direita, chama solo 12. No décimo 9, seu solo aos 39. Aos 39 graus. Rio 5972, na final, passando o lado. Rio 5972, livre pouso no zero, vento 080 graus, 089. Livre pouso 092. Confirmando o total para manter a frequência da torre. 1219. 219. Rio 5972, solas 43, direito no 219.